Ficheiro 40, quarta parte. A exterminadora implacável. De 24 de março a 8 de abril. A raiz de uma equação é o número que, substituindo as incógnitas, converte essa equação numa identidade. Diz-se que a raiz satisfaz a equação. Resolver uma equação implica encontrar todas as suas raízes. De uma equação que é sempre satisfeita, sejam quais forem os valores atribuídos às respectivas incógnitas, diz-se que é uma identidade. A mais b ao quadrado igual a a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Capítulo 21. Quinta-feira Santa, 24 de março, a segunda-feira, 4 de abril. Lisbeth Salander passou a primeira semana da perseguição policial longe do drama, em paz e sossego, no seu apartamento na Fisgargarten. Com o telemóvel desligado e o cartão SIM tirado, não tencionava voltar a utilizar aquele aparelho. Acompanhava cada vez mais espantada as histórias das edições online dos jornais e dos noticiários da TV. A fotografia de passaporte começou por aparecer na net e depois num canto do televisor, em todas as notícias a seu respeito. Irritou-a profundamente. Estava com cara de parva. Depois de tantos anos a procurar afincadamente o anonimato, transformara-se, do dia para a noite, numa das pessoas mais mediáticas e badaladas de todo o país. Começava a perceber-se de que um mandado de captura a nível nacional, visando uma rapariga baixa, suspeita de 3 assassínios, era um dos acontecimentos mais sensacionais do ano. Por isso seguia, com crescente estupefação, os comentários e as especulações a que os mídia davam eco, fascinada pelo facto de documentos confidenciais referentes à sua história clínica parecerem estar acessíveis a qualquer jornalista que quisesse lê-los e publicá-los. Um título em particular despertou recordações adormecidas: Detida por agressão física em Gamlastan. Um jornalista judicial da agência noticiosa TT destacara-se da concorrência ao desencantar um relatório escrito quando ela fora presa por ter pontapeado um homem na estação de metro de Gamlastan. Recordava bem o incidente. Estivera em Odenplan e regressava à casa da família de acolhimento com que estava provisoriamente a viver. Em Radmansgatan, um indivíduo aparentemente sóbrio entrara no comboio e fixara de imediato a sua atenção nela. Soubera mais tarde que se chamava Carl Evert Norgren, tinha 52 anos e era um antigo jogador de hóquei no gelo, residente em Gavle. Apesar de a carruagem estar meio vazia, o tipo sentara-se a seu lado e começara a importuná-la. Pousara uma mão no joelho dela e tentara iniciar uma conversa do género: Dou-te 200 croas se fores para a minha casa comigo. Quando ela o ignorara, ele tornara-se agressivo e chamara-lhe cabra estúpida. O facto de ela ter recusado responder e mudado de lugar na T-Centralen não bastara para o acalmar. Quando estavam quase a chegar a Gamlastan, ele abraçara-a pelas costas e enfiara-lhe as mãos por baixo da camisola, murmurando-lhe ao ouvido que era uma puta. Lisbeth Salander não gostava que tipos que não conhecia lhe chamassem puta no metro. Respondera com uma cotovelada nos olhos e então agarrara-se a um dos postes da carruagem, levantara as pernas e acertara-lhe com os dois calcanhares em cheio na cana do nariz, o que provocara um abundante derramamento de sangue. A vestimenta punk e os cabelos pintados de azul tinham-lhe roubado qualquer possibilidade de desaparecer no meio da multidão quando o comboio se detivera a negar. Um amigo da lei e da ordem atirara-a ao chão e imobilizara-a até à chegada da polícia. Amaldiçoara o facto de ser mulher e fraca. Se fosse um homem, ninguém teria ousado atacá-la. Nunca tentara explicar porque tinha pontapeado Carl Evert Norgren na cara. Não acreditava que valesse a pena explicar, fosse o que fosse, à autoridade. Recusara, por uma questão de princípio, responder às perguntas dos psicólogos que tinham tentado determinar o seu estado mental. Quisera a sorte que vários outros passageiros tivessem testemunhado o que se passara, entre eles uma persistente mulher de Harnozand, que por acaso era deputada pelo Partido do Centro. A mulher declarara que Norgren tinha molestado Lisbeth e que esta se limitara a reagir. Quando mais tarde se descobrira que Norgren já tinha duas condenações por ofensas sexuais, o Ministério Público decidira desistir da acusação. Mas isso não significara que o relatório da assistência social a respeito dela fosse posto de lado. Pouco depois, o Tribunal Distrital declarara legalmente interdita e confiara à guarda de Holger Palmgren primeiro e depois de Nils Bjurman. Agora, todos aqueles pormenores íntimos e confidenciais estavam na net para consumo público. A sua história pessoal era complementada com descrições coloridas de como sempre entrar em conflito com os que a rodeavam desde a escola primária e de como passar aos primeiros anos da adolescência numa clínica psiquiátrica. Os diagnósticos sobre Lisbeth Salander na imprensa variavam consoante as edições e os jornais. Umas vezes era descrita como psicótica, outras como esquizofrénica ou paranoica. Todos subscreviam a ideia de que era deficiente mental. Ao fim e ao cabo, não conseguira acabar o secundário e abandonar a escola sem fazer os exames. O público não devia ter a mínima dúvida de que era desequilibrada e propensa à violência. Quando se soube que era amiga de Miriam Vu, uma lésbica assumida, foi um frenesi em certos jornais. Vu aparecera no show de Menita Costa no Gay Pride Festival, uma exibição provocadora em que fora fotografada de seios nus, calções de couro com suspensórios e botas altas de grandes saltos pontiagudos. Escrevera para um jornal gay artigos que eram largamente citados, tal como as entrevistas que dera relacionadas com a sua participação em diversos espetáculos. A combinação lésbica suspeita de ser uma assassina em série e sexo sadomasoquista era aparentemente imbatível como meio de fazer subir as tiragens. Como Vu não foi encontrada naquela primeira e dramática semana, especulou-se que talvez tivesse sido igualmente vítima da fúria assassina de Lisbeth Salander, ou, em alternativa, que tivesse sido sua cúmplice. Estas especulações, no entanto, restringiam-se, de um modo geral, a um muito pouco sofisticado chat-room da internet, chamado Exílio. Em contrapartida, vários jornais avançaram com a teoria de que, uma vez que a tese de Mia Johansson versava o negócio do sexo, podia ter sido esse o motivo que levara Lisbeth Salander a cometer os crimes. A teoria baseava-se no facto de, segundo relatórios da assistente social, ela se dedicar à prostituição. No final da semana, os mídias descobriram que a suspeita tinha também ligações a um grupo de jovens com conotações satânicas. O grupo adotara o nome de Evil Fingers, o que levou um colunista cultural, já de certa idade, a escrever sobre o desenraizamento da juventude e dos perigos que corriam, desde a cultura skinhead ao hip-hop. Quando se juntavam todas as alegações relativas a Lisbeth Salander, feitas nos vários meios de comunicação, ficava-se a saber que a polícia procurava uma lésbica psicopata que aderira a um culto satânico sadomasoquista que odiava a sociedade em geral e os homens em particular. E como Salander estivera no estrangeiro durante um ano, podia haver também ligações internacionais. Só num caso, Lisbeth reagiu com alguma emoção ao que era dito no meio da balbúrdia mediática. Tínhamos medo dela. Ameaçou matar-nos, afirmam professora e colegas. Quem fazia esta afirmação era uma antiga professora, agora estilista, chamada Birgitta Mias. Lisbeth recordava-a como uma péssima professora substituta de matemática, que certa vez insistira em obrigá-la a responder a uma pergunta a que ela já respondera corretamente, apesar de as soluções do manual afirmarem que estava errada. Na realidade, era o manual que estava errado, o que, na opinião de Lisbeth, deveria ser óbvio para qualquer pessoa. Mas Miaz tornara-se cada vez mais obstinada e Lisbeth cada vez menos disposta a continuar a discutir o assunto. No fim, remetera-se a um silêncio sombrio e Miaz, num acesso de pura frustração, agarrara-a por um ombro e sacudira. Lisbeth respondera, atirando-lhe o livro à cabeça, e fora o caos. Cuspira e esbracejara enquanto os colegas tentavam agarrá-la. Tinha, na altura, 11 anos. A história apareceu publicada num jornal da tarde, acompanhada por uma caixa com citações e fotografia de um ex-colega a posar diante da porta da velha escola. O ex-colega era David Gustafsson, que se dizia agora assistente financeiro. Afirmava que todos os alunos tinham medo de Lisbeth Salander, porque uma vez ela ameaçou matar alguém. Gustafsson fora o maior rufião da escola, um bruto, com o QI de um boi, que raramente deixava escapar a oportunidade de distribuir insultos e pancada nos corredores e no recreio. Certa vez atacara atrás do ginásio, durante o intervalo do almoço, e, como sempre, ela ripostara. De um ponto de vista puramente físico, Lisbeth não tinha a mais pequena hipótese, mas a sua atitude sempre fora preferir a morte à capitulação. O incidente degenerara quando um grande grupo de colegas se juntara para ver Gustafsson atirá-la ao chão uma e outra vez. Fora divertido até um certo ponto, mas a estúpida rapariga parecia não ser capaz de perceber o que era melhor para ela e desistir. Nem sequer chorava ou pedia misericórdia. Passado algum tempo, começara a ser demasiado, até para os colegas dela. Gustafsson era tão claramente mais forte e Lisbeth tão obviamente indefesa que ele começara a fazer má figura. Tinha dado início a uma contenda que não conseguia acabar. Por fim, atingira-a com 2 murros que a tinham deixado sem respiração e com um lábio rachado. Os colegas tinham-se afastado a rir, deixando-a caída atrás do ginásio. Lisbeth fora para casa lamber as suas feridas. 2 dias mais tarde voltara à escola com um taco de beisebol, encontrara Gustafsson em pleno recreio e batera-lhe com ele numa orelha. Enquanto ele estava no chão, em choque e a ganir de dores, inclinara-se, apoiara-lhe a ponta do taco na garganta e murmurara-lhe ao ouvido que, se voltasse a tocar-lhe, o matava. Quando os professores tiveram conhecimento do que acontecera, Gustafsson fora levado para a enfermaria e Lisbeth despachada para o gabinete do reitor para ouvir a sentença. Suspensão, anotação do incidente no seu processo e mais relatórios da assistência social. Havia mais de 15 anos que Lisbeth não pensava em Miaz ou em Gustafsson. Havia de descobrir o que andavam os dois a fazer quando tivesse um pouco de tempo disponível. A súmula de toda esta atenção foi Lisbeth Salander ter-se tornado ao mesmo tempo famosa e infame aos olhos de toda a população sueca. O seu passado foi cartografado, escalpelizado e publicado até ao mais ínfimo pormenor. Desde as explosões de fúria da escola primária até ao internamento na clínica pedopsiquiátrica de Sankt Stefan, nos arredores do Uppsala, onde passara mais de 2 anos. Arrepitou as orelhas quando o diretor clínico, o Dr. Peter Teleborian, foi entrevistado na TV. A última vez que o vira fora há 8 anos atrás, a quando da sentença do Tribunal Distrital, que a declarara interdita. Naquele momento tinha uma profunda ruga de preocupação a cavar-lhe a testa e coçava a barbicha com um ar pensativo quando se voltou para um entrevistador e explicou que a obrigação de confidencialidade o impedia de discutir um paciente em particular. Podia, no entanto, dizer que Lisbeth Salander era um caso extremamente complexo, que exigia uma atenção especial, e que o Tribunal Distrital, contrariando a sua recomendação, decidira colocá-la sob tutela e reinseri-la na sociedade, em vez de proporcionar-lhe os cuidados institucionais de que necessitava. era escandaloso, afirmou Teleborian. Lamentou o facto de três pessoas terem perdido a vida em consequência dessa decisão e aproveitou para lançar algumas farpas contra os cortes orçamentais nos cuidados psiquiátricos que o governo impusera nas últimas décadas. Lisbeth notou que nenhum jornal referia ao facto de o tratamento mais comum nas enfermarias fechadas da clínica pedopsiquiátrica pelas quais o Dr. Teleborian fora responsável, consistir em encerrar os pacientes rebeldes e agitados numa divisão livre de estímulos. A cela continha apenas uma cama com correias de couro. A explicação científica era que as crianças agitadas não deviam receber quaisquer estímulos suscetíveis de provocar uma crise. Mais tarde descobrira que havia outro nome para a mesma coisa, privação sensorial. Nos termos da Convenção de Genebra, sujeitar prisioneiros à privação sensorial era considerado desumano. O processo fazia normalmente parte da panóplia de meios usados por governos ditatoriais em experiências de lavagem ao cérebro. E havia provas de que os presos políticos, que tinham confessado todo o género de crimes durante os processos de Moscovo, nos anos 30, tinham sido submetidos a esse tratamento. Enquanto olhava para a cara de Teleborian no televisor, Lisbeth sentiu que o seu coração se transformava num pequeno bloco de gelo. Ainda usaria aquela horrorosa loção de barba? Fora ele o responsável pelo tratamento dela. Aparentemente era suposto ser tratada de modo a passar a ter a noção das suas ações. Depressa chegara à conclusão de que os pacientes rebeldes e agitados eram todos os que questionavam o raciocínio e a competência do Dr. Teleborian. A seu tempo descobrira que os métodos de tratamento psiquiátrico mais comuns no século XVI, estavam a ser utilizados em Zanke de Stefan, no limiar do século XXI. Passara cerca de metade do tempo que lá estivera, internada, amarrada a uma cama, numa divisão livre de estímulos. Teleborian nunca a assediara sexualmente. Aliás, nunca lhe tocara, a não ser nas situações mais inocentes. Certa vez pousara-lhe uma mão num ombro, num gesto de aviso, quando ela estava deitada e amarrada na cela de isolamento. Lisbeth perguntou a si mesma se as marcas dos seus dentes ainda seriam visíveis no dedo mindinho dele. Toda aquela história acabara por transformar-se num jogo vicioso, em que Teleborian detinha todos os trunfos. A defesa dela fora fechar-se e ignorá-lo completamente sempre que ele entrava na cela. Tinha 12 anos, quando duas agentes da polícia a tinham levado para Zanke de Stefan. Fora poucas semanas depois de todo o mal ter acontecido. Lembrava-se perfeitamente dos mais pequenos pormenores. Ao princípio pensara que, de um modo ou de outro, tudo se havia de compor. Tentara explicar a sua versão aos polícias, às assistentes sociais, ao pessoal do hospital, às enfermeiras, aos médicos, aos psicólogos, até um pastor que quisera que rezassem juntos. Sentada no banco traseiro do carro da polícia, continuava sem saber, quando passaram pelo centro Venergren, a caminho de Uppsala, para onde iam. Ninguém lhe dissera. Fora então que começara a sentir que nada se ia compor, nunca. Tentar explicar a Teleborian. O resultado dos seus esforços fora encontrar-se na noite em que fazia 13 anos, amarrada à cama. Peter Teleborian era de longe o sádico mais detestável e odioso que Lisbeth conhecera em toda a sua vida. Deixava Bjurman a perder de vista. Bjurman fora incrivelmente brutal, mas com isso era ela capaz de lidar. Teleborian, em contrapartida, estava protegido por uma cortina de documentos, avaliações, honras académicas e conversa de chacha psiquiátrica. Nenhuma das suas ações seria alguma vez denunciada ou criticada. Tinha a autorização do Estado para amarrar, rapariguinhas desobedientes com correias de couro. E cada vez que, deitada de costas e algemada à cama, os olhos de ambos se encontravam, enquanto ele apertava as correias de couro, ela lia-lhe a excitação no rosto. Sabia. E ele sabia que ela sabia. Na noite em que fizera 13 anos, decidira nunca mais voltar a trocar uma palavra com Teleborian ou qualquer outro psiquiatra ou psicanalista. Fora a prenda de anos que oferecera a si mesma. E cumprira a promessa. Sabia que aquilo enforcia Teleborian e contribuía talvez mais do que qualquer outra coisa para ele a mandar amarrar à cama, noite após noite. Mas era um preço que estava disposta a pagar. Aprendera sozinha a autocontrolar-se. Nunca mais tivera explosões de fúria e deixara de atirar coisas pelos ares nos dias em que era libertada da cela de isolamento. Mas recusava falar com os médicos. Em contrapartida, falava educadamente com as enfermeiras, o pessoal da cozinha e as empregadas da limpeza. O facto fora notado. Certo dia, uma enfermeira chamada Carolina, e em quem ela confiava, até um certo ponto, perguntara-lhe por que procedia daquele modo. Lisbeth olhara-a fixamente. Porquê é que não falas com os médicos? Porque eles não ouvem o que eu digo. A resposta não fora impulsiva. Fora a sua maneira de comunicar com os médicos. Sabia que todos os comentários daquele género eram registados e provavam que o seu silêncio era uma decisão inteiramente racional. Durante o último ano em Sankt Stephan, fora mandada menos vezes para a cela de isolamento. Quando acontecia, era sempre por, de uma ou outra maneira, ter irritado o Dr. Teleborian, o que não era difícil. Parecia bastar ele olhar para ela para ficar irritado. O médico não desistia de tentar penetrar o obstinado silêncio dela e forçá-la a reconhecer a sua existência. A dada altura, Teleborian receitara-lhe um tranquilizante que fazia com que ela tivesse dificuldade em respirar ou pensar e que por vezes provocava ansiedade. Lisbeth recusara continuar a tomá-lo, o que resultara na decisão de lhe enfiarem à força os comprimidos na boca, 3 vezes por dia. A resistência dela era tão grande que o pessoal tinha de agarrá-la, abrir-lhe a boca e obrigá-la a engolir. Da primeira vez, enfiar imediatamente os dedos na garganta e vomitar ao almoço em cima do servente mais próximo. Depois disso, tinham passado a dar-lhe os comprimidos quando estava amarrada, de modo que ela aprendera a provocar o vómito sem enfiar os dedos na garganta. Esta teimosa resistência e o trabalho extra que representava para o pessoal tinham levado a uma suspensão da medicação. Acabara de fazer 15 anos quando, sem qualquer explicação, a levaram de regresso a Estocolmo para viver uma vez mais com uma família de acolhimento. A mudança foi um choque para ela. Na altura, Teleborian não era ainda diretor clínico de Sankt Stephan. Lisbeth tinha a certeza de que só por isso fora libertada. Se lhe coubesse a ele decidir, teria continuado amarrada à cama, na cela de isolamento. Naquele momento, enquanto o via na televisão, perguntava a si mesma se teria fantasias a respeito de ela voltar a cair sob a sua alçada. Ou se já seria demasiado velha para lhe despertar o interesse. A referência dele à decisão do Tribunal Distrital de não a institucionalizar provocara a indignação do entrevistador, que, por outro lado, parecia não fazer a mínima ideia do que perguntar. Não havia ninguém para contradizer Teleborian. Havia muito que o antigo diretor de Sankt Stephan tinha morrido. O juiz do Tribunal Distrital que julgara o caso de Lisbeth e que tinha agora de aceitar, pelo menos em parte, o papel de mau da história, reformara-se e recusava fazer comentários para a imprensa.